Casamento para mim é algo muito importante, muito significativo. Eu creio que é um projeto de Deus. Seguramente a coisa mais importante que eu tenho nessa vida, minha esposa, meus filhos. E eu tenho certeza que você compartilha do mesmo sentimento. Tenho certeza que você ama intensamente essa pessoa que está do seu lado. Você vai fazer uma declaração de amor olhando nos olhos da sua esposa, do seu marido, que você tem vontade de dizer para ele ou para ela, diga agora: no mínimo eu te amo. E outras coisas mais. Filipenses capítulo 2. Vou tentar ser bem prático, bem rápido. Uma palavra que nós compartilhamos, trabalhamos eu e Selma durante alguns anos, um projeto com os casais da nossa comunidade. Tínhamos encontros semanais, toda terça-feira, toda primeira terça-feira do mês tínhamos encontro com casais, e assim íamos fortalecendo, trabalhando com os irmãos. E isso de janeiro até novembro, no mês de dezembro nós saíamos para um retiro. E essa palavra surgiu de um desses nossos encontros. Em Filipenses capítulo 2, o verso 3 e 4, diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E esse verso 4 aqui diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Coisinha muito importante para nós, casados, não termos em vista o que é propriamente nosso, mas o que é do nosso cônjuge. Não pensarmos em nós mesmos, mas pensarmos no nosso cônjuge. E como eu disse, trabalhando com os casais da nossa comunidade, certo dia nós fizemos uma enquete, um levantamento, uma pesquisa entre eles sobre o que os homens conseguiam ver de necessidade na vida de suas esposas. O que os homens concluíram sobre as necessidades que suas esposas tinham. E também o que as esposas, as mulheres, concluíram a respeito das necessidades que os homens, ou que os seus maridos também, tinham. Foi muito interessante porque não foi o marido reivindicando para si mesmo as necessidades que ele tinha, e nem a esposa reivindicando para si mesmo. Pelo contrário, tivemos um tempo onde a homarada, os homens tiveram que parar um pouquinho, respirar fundo e pensar, meditar, considerar naquilo que era necessidade para sua esposa. Um momento de luz, um momento de sensibilidade, um momento de revelação, de clareza de Deus, do Espírito Santo, onde eles não pensaram em si mesmos, não reivindicaram nada para si mesmos, mas pararam para pensar, com a ajuda do Espírito Santo, sobre coisas simples que representavam necessidades que deveriam ser supridas na vida de suas esposas e assim as esposas também com relação aos seus maridos. E é isso que eu vou ler para vocês, o que os homens concluíram sobre as necessidades da esposa e o que as mulheres concluíram sobre as necessidades do marido. Você está preparado? Então vamos lá. Vamos começar com os homens ou com as mulheres? Vocês são espertos, né? Vamos lá, o que os homens concluíram sobre as necessidades da esposa? Em primeiro lugar, os homens concluíram que as esposas precisam ser ouvidas. Mulherada, confere, sim ou não? Nós vamos combinar o seguinte: você vai cooperar comigo e você vai anotar num papel, de repente, novas conclusões que com o compartilhar dessa palavra, Deus vai colocar no seu coração, aí você passa para mim depois. Eu tenho certeza que vai sair coisa boa dos mineiros aqui também. Mas a primeira conclusão dos homens é que suas esposas precisavam ser ouvidas. E é lamentável quando um marido não dá ouvidos para sua esposa. É lamentável quando um marido, inclusive, fala mais do que a sua esposa. Tem maridos que ficam agoniados, muitas vezes murmuram, reclamam, se chateiam porque suas esposas têm a tendência de falar. Só uma mulher que ainda precisa de cura em alguma área de sua vida é que não fala muito. Toda mulher normal, toda mulher saudável. Irmãos, isso eu falo com muito respeito. Quero inclusive já pedir perdão para vocês, porque é muito difícil nós falarmos para um público grande como é o caso dessa noite. Eu tenho certeza que de repente alguma pessoa entrou aqui com alguma crise, com algum trauma, com alguma dificuldade, com alguma questão que precisa ser resolvida e curada na sua vida. Então, você me perdoe se essa palavra, esse termo que eu usei, machucou você. Você veio no lugar certo, Deus está aqui, Deus tem uma obra para a sua vida, amém? Mas o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, que é normal que a mulher fale mais, porque a mulher é expressiva. Mulher é maravilhosa, é uma obra-prima que Deus criou. Eu tenho meu filho mais velho, é um homem, o Eric, depois eu tenho a Bianca e a Nathalie. São 3-2 lá em casa, 3 mulheres e 2 homens. Interessante que no final de semana passada, a Selma pegou as 2 meninas e foram para o Guarujá. Tínhamos uma programação no domingo, só que saíram já no sábado. Ou na sexta. Aí na sexta, meu Deus do céu. E ficou em casa eu e o Eric. E a casa ficou triste, silenciosa, solitária, sem graça. Quando elas estão em casa, nós não temos nem espaço para entrar na conversa. Mas a casa é cheia de alegria, cheia de vida, as mulheres são expressivas, Deus as fez dessa forma. E é interessante, meus amados irmãos, que nós como homens sabemos, temos consciência de que a mulher precisa falar, e ao mesmo tempo que precisa falar, precisa ser ouvida, e com atenção, com carinho, concentração. Os maridos concluíram isso, precisam ser ouvidas. Nesse contexto de discipulado, a gente já viu de tudo. E uma das coisas que nós vimos no discipulado é que tinha um casal. Quando ele chegava na casa do seu discipulador, do seu pastor, e a mulher, né, como eu disse, normal, saudável, começava a... a falar, e ele discretamente colocava a mão na sua perninha assim, na perna da esposa, e dava uma pressionada, apertava, como que dizendo, para. Graças a Deus, que isso é um problema de paulista, mineiro não faz essas coisas. Os homens mineiros não cometem esse pecado. Mulher precisa ser ouvida. Vamos correr um pouquinho aqui que tem muita coisa. Segundo, concluíram também que as mulheres precisam se sentir protegidas. Confere, mulher, sim ou não? Por isso que ela casou com esse Superman que é você. Esse homem musculoso, forte, inteligente. Não é verdade? Esse atleta. Deus me fez para você. Pode dizer isso para sua esposa, marido? Diga, Deus me fez para você, para proteger você, meu amor. para proteger, para guardar, guardar mesmo. E às vezes acontecem situações que a mulher não tem muita noção de perigo, e ali o homem com mais atenção pode protegê-la, pode guardá-la, pode escondê-la, guardá-la na verdade no seu coração. As mulheres precisam ser protegidas. Terceiro, acho que vocês não vão gostar muito disso não, os homens concluíram que as mulheres precisam de dinheiro. Confere ou não? Alguém diz, e muito. Já disse um irmão por aí que mulher é bicho caro. Mas a mulher precisa de dinheiro. Não aquele papo do dinheiro do caixa único de casa, que quem faz a gestão e a administração é o marido, ela não vê a cor. E não apenas precisa de dinheiro para fazer as coisas da casa, ela precisa de um dinheiro só para ela fazer o que ela quiser com aquele dinheiro. E vocês vão concordar comigo que mulher é sábia. Mulher sabe gastar dinheiro. Amém ou não? Sabe. Mulher sabe. Maridos, fiquem tranquilos, que elas não vão fazer bobagem. Com certeza elas vão investir em produção, né? Em coisas úteis, coisas importantes. O retorno vai ser com juros e correções para você mesmo. Você vai ter um retorno maravilhoso. Mas a mulher precisa de dinheiro. Irmãos, isso parece brincadeira, mas é uma coisa muito espiritual. Nós estamos nos esquecendo das coisas simples, corriqueiras da vida. Tem muito casamento acabando por falta desses detalhes. Precisamos viver como o Senhor nos adverte através de Pedro, a vida comum do lar, com sabedoria, com discernimento. E uma das formas de manifestarmos essa sabedoria é dando honra à mulher. E com a honra, um troquinho também. Amém ou não? Deus te dará em dobro. Fala isso, esposa, para o marido. Fala para o seu marido. Deus vai te dar em dobro, meu amor. Fica tranquilo. Os maridos concluíram também, acho que vocês também não vão gostar muito dessa, que as mulheres precisam sair de casa para namorar. Sim ou não? Se não, eu pulo para o outro. O que é sair de casa para namorar? Pelo menos um dia na semana para jantar fora. Longe de mim pensar que vocês não fazem isso. Longe. Eu não sei nem por que eu estou falando essas coisas aqui. Porque isso é uma das coisas mais básicas, mais simples, mais importantes e eficientes para a felicidade do casal. O que significa isso? Nós temos trabalhado há anos já na formação de discípulo, estabelecendo isso como uma regra para a vida dos casais. Eu já descobri, presta atenção, que o casal feliz se torna um crente feliz. Quando há problemas na família, problemas a nível conjugal, a fé não se desenvolve. A vida, o ministério, o serviço não prospera. Quase 30 anos fazendo discípulos, nós já descobrimos que os casais unidos, né, mãe, cúmplices, que se amam, né, amigos, esses decolam, prosperam. Viemos conversando sobre aquele casalzinho de Praia Grande, é um desses aí. Juntos, se amam, simples. Amigos, frutíferos. A mulher precisa sair para namorar. Se pode um jantar à luz de vela, bem está. Se não, né, uma coisa mais simples, comer uma pizza. Se não, um churros e uma pipoca. Mas alguma coisa você tem que fazer. E semanalmente. Pelo menos um dia na semana. E se tiver a possibilidade de definir o dia da semana, melhor ainda. Porque o que acontece? A gente trabalha tanto, a vida é tão corrida, tantos desafios nós temos, coisas tão profundas que temos de enfrentar até dentro da nossa própria casa, quando está chegando aquele dia, aquele momento, traz um alívio tão grande para o seu coração. Meu dia da mamãe é quarta-feira, eu e a Selma, quarta-feira. Ah, chega a quarta-feira, às vezes de manhã eu digo assim, quer sair comigo hoje? Aí ela faz aquela carinha de charme, quero. Sair para namorar, toma um banho, passa um bom perfume, veste a melhor roupa. Não vem do futebol society e vai com a roupa, né, do futebol suada, fedida, pra... não, é para colocar melhor, como você fazia quando namorava, quando cortejava, quando estava na verdade com a intenção de conquistar a sua esposa, faça a mesma coisa, e saia arrumadinho, cheiroso, de mãos dadas, juntinhos, deixa o celular num canto, né, e vai investir no seu amor. Os homens concluíram isso. Um momento de lucidez. O que mais? Os homens concluíram também. O que foi? A Selma está dizendo que com essa atitude a gente já mata duas coisas. Já sai e já ouve. É ou não é? Já sai e já ouve. Os homens concluíram também que as mulheres têm necessidade de serem lideradas com amor e carinho. Não lideradas por um sargentão cruel, tirano, iracundo, desequilibrado, bruto. A masculinidade não tem nada a ver com a brutalidade. Você pode ser homem, com certeza é, deve ser, mas um homem carinhoso e que lidera sua esposa com amor e com carinho. Não fui eu que escrevi isso, não fui eu que inventei, foi Deus que revelou em sua palavra que o marido é cabeça da mulher. Não na perspectiva ou no entendimento de imposição, de controle, de domínio, mas de liderança. E quando a gente fala sobre liderança, na verdade, significa que é quem vai morrer primeiro, quem vai bater a cabeça primeiro, quem vai sofrer primeiro. Quem vai tomar a frente e assumir a responsabilidade ou responder por sua esposa, por sua família. A mulher precisa ser liderada, mas liderada com muito carinho, com muito amor. Amém? Os homens concluíram também que as mulheres necessitam, elas precisam fazer parte das decisões. Confere, mulher, sim ou não? Está lá o casal, tranquilo, normal. Num belo dia o cara chega em casa com uma BMW. Aí diz assim para a esposa, meu amor, vem ver a surpresa. Que eu comprei em 500 vezes com juros. Será que vai ser uma surpresa para ela? Elas precisam também fazer parte das decisões. Mas quem lidera é o homem? Sim. E aquele que lidera com sabedoria, não lidera isoladamente. Ele traz a mulher junto também, para que ela participe das decisões. É muito nobre para um homem chegar para sua esposa e dizer assim, meu amor, o que você acha a respeito disso? Qual é a sua opinião? Amém ou não? Não fui eu que inventei, foram os homens. E pior que eu concordo. Quantos homens aqui concordam também? Né? É a esposa. Que mal me lembre, Deus disse que nos daria uma auxiliadora idônea, que é capaz, hábil na sua tarefa. Então ela pode também fazer parte das decisões. Meu Deus do céu, eu já me livrei de cada uma pela simples atitude de perguntar para a Selma o que ela achava, o que nós podíamos conversar a respeito disso, daquilo, aquilo outro. Deus me guardou de muitas coisas. Os homens concluíram também que as mulheres necessitam chorar. Confere ou não? Porque mulher é como uma panela de pressão. Quem tem uma panela de pressão em casa? Hein? Falando e chorando, a pressão sai. Mas se não tiver a válvula de escape, meu irmão. Teve um irmão que a gente estava conversando esses dias, ele estava me falando sobre um acidente que ele teve na casa dele com uma panela de pressão. Só para você ter uma ideia, uma panela normal de pressão explodiu na sua cozinha, seu fogão virou sucata e a tampa da panela varou o telhado e saiu para fora da casa. Por sorte, ele não foi machucado. Mulher é um doce, mas o fogo da vida vai aquecendo, e se não tiver uma válvula de escape, e uma das válvulas que ela tem para aliviar essa pressão é o choro. Volto a dizer, assim como na perspectiva do falar, a mulher saudável também é aquela que chora. E nessa noite eu vou orar para que Deus restaure as lágrimas em você, mulher. Chora, minha filha, pode chorar. Deus te fez mais sensível. É bonito isso. É precioso a mulher chorar e os homens concluíram que elas precisam chorar. Concluíram também que elas precisam se sentir cuidadas. Sim ou não? E cuidadas com o bom e o melhor, se possível. Cuidadas mesmo como elas merecem. E por último, para a gente correr um pouco aqui, elas precisam de consideração. O que significa essa consideração? É você considerar por que ela está agindo daquele jeito. Por que ela falou tal coisa? Por que ela te respondeu de tal forma? Ah, porque ela é uma bruxa. Ah, é ignorante. Ela... Não. Considera, é isso. Calma, respira, pensa. Inclusive, pensa no que foi que você fez para que ela esteja reagindo dessa forma. Consideração, consideração. Como vaso mais frágil, às vezes o marido quer medir forças com a mulher. Não vai dar certo. Vai querer bater boca com a mulher? Não vai dar certo. Deixa ela, entre aspas, reinar naquele momento. E considera que tem alguma coisa que está incomodando, alguma coisa que desencadeou aquele furacão, aquela tormenta. Mas se você considerar e pedir sabedoria a Deus, Deus vai te dar direção. E o problema vai ser apaziguado. Eu creio nisso, amém, meus amados irmãos? Vamos para as mulheres agora, rapidinho. O que as mulheres concluíram sobre necessidades do marido? Em primeiro lugar, serem valorizados. Agora os homens, vamos lá, confere ou não? O homem precisa ser valorizado. No segundo lugar aqui, já para a gente adiantar, as mulheres concluíram que os homens têm necessidade de sexo. Confere, sim ou não, homens? Não, homens? Sei, né? Presta atenção, as mulheres concluíram isso. Mas por que eu já peguei esses dois primeiros pontos? Porque ao contrário do que muita gente pensa, especialistas já revelaram que a maior sede do macho, do homem, não é nem o sexo. O sexo está em segundo lugar. É de respeito, de valorização. Ele pode até ter a intimidade sexual, mas se ele não é valorizado, se ele não é respeitado, se ele não é honrado, se dificilmente ele escuta palavras de meu amor, você é uma bênção, você é um homem honesto, você é um homem trabalhador, eu reconheço que você é uma fera, você é um gato, você é o meu príncipe. Vocês conseguem entender? O homem precisa disso. Valorização precisa de intimidade sexual, que contribui para o alívio das tensões. E quantas tensões tem um homem? Imagina como chega um homem do seu trabalho, quer seja um trabalho braçal, que demande muito esforço físico, ou um trabalho intelectual, ou que tenha assim, um desgaste emocional, não importa. Às vezes ele chega pesado em casa, e você, esposa, tem uma arte maravilhosa e uma graça de Deus para aliviar o seu marido, para deixar o leão mansinho, mansinho, feliz e tranquilo. As mulheres concluíram também que o marido tem a necessidade, uma necessidade, é esquisito isso, de não serem perturbados. Confere, marido, se eu... Aí já trouxe um equilíbrio para algumas coisas ali. A gente dá muita risada, né, Sam, que nosso filho está com data de casamento para daqui uns 2 anos. E ele chega às vezes do trabalho, nem oi dá, passa direto para o quarto dele, daqui um pouco ele vem, né? E a gente já sabe que, de repente, não é nem útil irmos e invadirmos a privacidade, abrir a porta do quarto, já entrarmos com tudo. Calma. Se puder cooperar, aliviar, faça, mas perturbar, acrescentar a carga, não é positivo. As mulheres também concluíram que os maridos têm a necessidade de sentirem que lideram, porque às vezes essa liderança do marido, ela é teórica. Já viu aquelas mulheres que dizem assim, ele é a cabeça, mas eu sou o pescoço, eu viro ele para onde eu quero. Esse ditado maldito não tem aqui em Minas não, né? Só lá em São Paulo. Então, eles precisam se sentir que lideram. É muito bom quando a mulher diz assim, meu amor, a última palavra é a sua. Você me deu a honra de participar, né, da decisão, e a minha opinião é essa, meu amor. Mas a decisão é sua, e eu estou com você. Uau, esse marido, olha... As mulheres concluíram também que o marido tem a necessidade de lazer. Confere, marido. Hã? Significa isso, uma bolinha de vez em quando, o que mais? Hein? Um tênis, o quê? Futebol, olha lá, vocês já sabem bem, né? As mulheres concluíram também que o marido tem a necessidade de não ter sobrecarga. Carga, já acho que bate com a questão da perturbação também, mas a sobrecarga, uma carga além, de repente, da que ele, né, já está carregando. Concluíram também que o marido tem uma necessidade de tempo e atenção de suas esposas, que a mulher esteja de fato ali à disposição. Atenta, atenciosa, com tempo disponível para o seu marido. Tem um texto do Salmo 128, se não me falha a memória, que diz que a esposa seria como uma videira frutífera aos lados da casa. Não é longe da casa, ela tem que estar sempre ali, né, próximo ao marido. Elas sentiram também, concluíram na verdade, que o marido tem a necessidade de carinho, de mimo. Confere, marido, sim ou não? Ou você é daqueles, não, eu sou machão, não quero que minha esposa faça carinho em mim, não. Eu acho que você não é, você é inteligente, você quer carinho, quer ou não quer? Gostoso quando ela diz, meu docinho, meu fofinho, meu amor, não é? Dá beijinho e tal, carinho, massagenzinha, abraço, mimo. O homem precisa disso, sim ou não? Esse assunto é espiritual? É. As pessoas carentes são perigosíssimas. A gente reclama demais de coisas, de pecados que muitas vezes acontecem na vida de pessoas, de casais, mas eles não têm suprimento, não têm palavras de carinho, de honra, não têm esse mimo, não têm esse cuidado mútuo, não têm esse investimento na vida um do outro, a pessoa fica carente, é muito complicado. Você fica blindado, fica protegido e guardado quando você tem tudo o que precisa. O que você precisa no seu ambiente familiar. Se encantar por outra mulher, por quê? Você já tem. Tem esposa maravilhosa, sua esposa, reconhecida diante de Deus, da sociedade, e cheia de carinho, de dengo, de mimo, que trata você de fato como um bebezão, né? As mulheres também concluíram que o marido tem a necessidade de se sentir apoiado. O marido de vez em quando tem umas ideias, tem uns projetos, tem uns sonhos, aí quando ele vem e compartilha com a mulher joga água fria nele. Mas isso é só as mulheres de São Paulo, aqui em Minas não tem mulher assim, né? Os maridos precisam de apoio. Meu amor, eu estou com você. É ousado, mas eu estou contigo, estamos juntos, pode contar comigo, você tem o meu apoio. As mulheres concluíram também que os maridos têm a necessidade de se sentirem desejados, sim ou não? Maridos, confere, sim ou não? O marido não é um burro de carga, né? Trabalha, faz um monte de coisa, chega em casa e parece que ele lá ou não lá é a mesma coisa. E o tempo vai passando, nós estamos chegando quase em 30 anos de casamento, mas esse desejo, esse afeto, essa vontade, ela não pode diminuir, não pode sumir na vida do casal. E o marido precisa se sentir desejado. A esposa precisa dizer, você é lindo, meu amor, eu quero você, pensei em você hoje o dia inteiro, eu guardei uma surpresa para você. Vocês não estão constrangidos, né? A Bíblia diz que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Vida de casal é vida de intimidade, de liberdade, de pureza, de amor, mas não tem limites para esse tipo de investimento na vida do casal. Provocação um com o outro, no bom sentido, todas essas coisas são importantes para a vida do casal. O marido precisa se sentir desejado, e quem concluiu isso foram as mulheres. E por último, o marido necessita da dedicação de sua mulher. A mulher precisa se dedicar. E às vezes a dedicação está o quê? Numa comida saborosa. E aí, você sabe fazer algum prato gostoso? Deve saber, né? Se mulher, se não sabe, consegue aprender. Sim ou não? Faz. Tem certas coisas que a Selma faz lá em casa. Eu vou nas estrelas de alegria. E os filhos elogiam ela, inclusive. Mãe, mas mãe, olha, mãe. Tal. Então, o marido precisa deste investimento. Precisa desta dedicação, deste compromisso, desse planejamento. Sabe uma coisa que foi feita, que você observa e fala assim, poxa, ela pensou em mim. Ela fez para mim isso aqui. Amém? E agora eu quero concluir três coisinhas só. O que eu concluí sobre a necessidade do casal agora, falando do marido e da esposa, com isso aqui eu quero concluir e quero orar com vocês. Primeira conclusão é que o casal precisa de uma razão superior, maior, à sua própria vida, seus sonhos, seus projetos. O que eu estou querendo dizer? Nós precisamos de um propósito supremo. Engana-se quem pensa que o casamento vai dar tudo. Não vai. Quando eu falo sobre esse propósito supremo, falo da fé. Eu falo de ter Deus na vida. Porque vai chegar num determinado momento em que você vai perceber que o casamento chegou num limite e você vai precisar de algo mais para continuar no seu casamento, para resolver os problemas, para vencer os obstáculos, as dificuldades, se você não tiver Deus na sua vida, se você não tiver fé em Deus, confiar em Deus, se você não for uma pessoa que tem consciência de Deus e que presta contas a Deus, teme a Deus, essa palavra temor nem todo mundo compreende, respeita a Deus, sua vida vai ser um fracasso. Porque o que acontece no mundo, qual a razão das coisas terríveis que têm acontecido no mundo? As pessoas não estão nem aí para Deus. As pessoas não têm fé, elas não acreditam que as coisas podem ser resolvidas, que podem ser diferentes, que vale a pena insistir, perseverar, brigar, lutar por aquilo que pertence a ela. Lutar pela sua família, lutar pela sua esposa, lutar pelo seu marido, lutar pela boa convivência. É Deus que coloca esse ânimo no nosso coração. Eu concluo, meus amados irmãos, dizendo que a primeira dessas três necessidades do casal é que ele precisa de um propósito supremo, ele precisa de fé em Deus. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, que às vezes a gente como pregador passa como perfeito. Eu já tive, no começo do nosso casamento, crises terríveis, e que na minha alma dava uma tristeza e um desejo até de desistir do meu casamento. Eu já tive isso. Como foi vencido? Deus não quer que eu desista do meu casamento. Foi Deus que me deu a Selma e me deu para a Selma. A palavra de Deus diz que não vai dar em boa coisa. Se eu fizer isso, eu vou me prejudicar, vai piorar. Não, Deus está certo, Ele está acima de mim, eu vou insistir, e valeu a pena. Valeu a pena, aleluia, amo, sou apaixonado por minha esposa, por meus filhos, mas essa glória não está em mim. Eu sou homem, e nós como homens, estamos sujeitos a muitas falhas. Somos volúveis, muitas vezes, cheios de altos e baixos. Deus é que estabiliza a nossa vida, que nos dá sentido, que nos dá razão. Deus que nos dá um norte, nos dá uma direção, que soluciona os mais terríveis problemas que podem acometer um casal. Você acredita em Deus? Segunda coisa que eu concluí das três é que o casal precisa de uma firme e contínua decisão de negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Abrir mão do seu direito. Você está entendendo? Já percebeu que às vezes começa uma discussão e uma briga no casal, entre o casal, porque os dois estão querendo ter a razão? Você é capaz de uma hora como essa, você diz, abrir mão do seu direito? Abrir mão do seu conforto? Quando a gente fala sobre negar a si mesmo, a gente pode resumir em uma palavra que é sacrifício. Você está disposto a se sacrificar no seu casamento? Sim ou não? Ó, se você casou e não explicaram para você que casamento era sacrifício, deixaram de falar uma das coisas mais importantes para você. Que as pessoas casam iludidas, achando que, né, mil e umas maravilhas, nunca vai ter problema, sonhos de fada, tal. Não! Casamento é um recrutamento para sacrifício. Os casais felizes, duradouros, são aqueles que mais se sacrificam. Quem não nega a si mesmo, quem não abre mão dos seus direitos, dificilmente vai permanecer casado. E é interessante que sacrifício é uma palavra sinônima de amor, pelo menos biblicamente. Paulo fala aos Coríntios que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Terceiro e último, concluí também que a necessidade do casal também está no intenso, habilidoso, contínuo serviço em prol da felicidade do cônjuge. Significa se realizar na realização do cônjuge. Como se você fosse, me perdoem a palavra, mas escuta, o marido tem que colocar isso no seu coração e a esposa também, como se você fosse o escravo, no bom sentido, do seu cônjuge. E que vivesse só para fazer, não apenas a vontade, mas para promover a felicidade do seu cônjuge. Agora pensa num marido e numa esposa que os dois simultaneamente trabalham para realizar a vida um do outro. Ele beneficia ela, ela beneficia ele. Ele abençoa ela, ela abençoa ele, os dois, sem esperar, sem interesse, sem ficar na defensiva, como uma atitude, uma iniciativa constante de servir, de cuidar, de investir, de amar, de proteger, de alegrar, de promover felicidade para a vida do seu cônjuge, continuamente. Esse casamento não vai ter crise. Você concorda comigo? Eu quero orar com vocês nessa noite, porque eu creio que essa razão maior, como nós falamos, que é a fé em Deus, ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado, onde a família tem sofrido muito. Os casamentos têm sido destruídos, e que bom que podemos meditar nessas coisas, coisas simples como vocês falaram, mas são coisas importantes que vão construindo, consolidando, fortalecendo a vida de um casal e uma família. Quero convidar você a ficar de pé, quero que você abrace sua esposa, fica bem pertinho dela. Aleluia, meu amor, vem cá pertinho de mim. Nesse primeiro momento eu quero dar uns minutinhos para que você converse um pouquinho com seu amor. que você entendeu? O que veio no seu coração? Qual é o desejo que você tem a partir de hoje? Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. O Senhor me manda dizer para vocês que essa noite é o início de um novo tempo para a vida de vários casais aqui. A tua história até aqui foi uma história frustrante, ruim, amarga. Mas hoje começa um novo tempo. O Senhor manda dizer que ama você. Ele ama você e Ele tem a solução. Tem um caminho diferente do caminho que você estava trilhando até agora. Conversa um pouquinho com seu amor, com seu marido, com a sua esposa. E daqui um pouco a gente vai orar. É importante o casal conversar um pouco.